どうするか。 5555desça 4 mil pés, ajuste 1020. Sonar 6303, boa noite. Formação em curso Alfa, Guarulhos 360, copia. Autorizado Alfa, copia, prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5045 no transponder. Conforme a rota para Guarulhos, no 360. Bel Leda, depois da pistão no 0 com 23. Após pressão, brilho, Pêndulo 16. Controle 120, decimal 8. Eu estou respondendo o 64, 6313. Correto, portão 4, chama pronto para o espectro, chama 6313. 6313. 555, desça para 2.000 pés com 1.020, governo Pro de Duna, livre LS. 555, desça para 2.000 na Pro de Duna. Controle, comandante, 6224, série, e da Alfa. 6224, identifique, vai voar na Pro de Duna, descendo para 3.000 pés com 1.020. 2.000 pés com 1.020 na Pro de Duna, 6224. Informação. 076, identifique, chegada a mar e desça ao 050, reduza para 259, número 3 na aproximação. 050, perfil mar e 259, voo no 624 na Providura. 555 para o localizador, esquerda 160. 555, cinco já avistando, interceptando e avistando. 5-5, chame torre no 895. Gente, graças, uma boa noite, boa noite. Torre Trip 5515, boa noite. Oi, Trip 5515, baixei e travou? Confirma, negativo. Para o pushback de acionamento, a posição 02. Autorizado, reporta táxi, gol no meio 04. 4. Nós. 5, 5, 5, 6. Meia 224, 2000 pés, livre LF X-Ray, informe estabilizado. 2000, livre LF X-Ray, informe estabilizado, meia 224. No solo 47 à direita, 219 solo, boa noite. Muito boa noite, chama 219, obrigado, bom trabalho. Solo, Salvador Cordial, boa noite, trip 55 no 5, livre, não se escuta. Trip 55 no 5, boa noite, táxi em frente, Alfa Kilo, parte 3, atenta ao sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, 55 no 5, obrigado, boa noite. Perfeito, reduz a velocidade para 2109. Velocidade 2109, 1076. Fox 235, boa noite, formação em curso Alfa, com fim de 360, só um instante cópia, prepare a saída da Eule da Brigue, aguardando. Contact, e o voo 1604 está com 190, 190 a bordo, 3 horas e 35 minutos de autonomia, alterna receita. 304, taxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 118.95, o ajuste 1020 agora, um bom voo. Índia Alfa com 1020, 1895 a torre, uma ótima semana para vocês aí, um bom trabalho. Reporte passando. Timbre, é o marcador externo. Ah, marcador externo, 6224. 4, né? Sinal 63 no 3, no 4 está livre, pushback sinometro, reporta, tá? Azul 4235, pronto, cópia. Autorizado com fins, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda após posição bridge, onde intercepta uppers do 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5056 no transponder. Sinal 6224, tem livre pouso, pista no zero, vento no 60 graus com 05 nós. Livre pouso, 6224. Boa noite, Gorumé 04, tá visual com tráfego na curta final no zero, um foco sendo bem? Afirmativo. Toda passagem do tráfego na curta, autorizado em manter, cabeceiro no zero, Gorumé 04. Alto tráfego, a linha mantém, Golfo no 604. Bono 076 e LS X-Ray. Sinal 6313, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 118, decimal 95, o ajuste agora é 1020, um bom voo. P24, livrou. Sinal 6224, táxi via Alfa e reportando seu táxi Juliette para ingresso. Antes da Alfa, perdão, via Alfa, reportando seu Juliette, 6224. 020. A frente contra 076. Salvador, boa noite. Sempre 3 aqui, informação alfa, autorização recíproca. 3305, informação alfa, confere, Recife 330, autorizado, decolada 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju, onde intercepta pelo ISC 58, segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5055 no transponder, só um instante para o cotejamento. Oceaner 6224, Juliette 01 no portão. Juliette, pole position, 6224. São 3305, cotejem. Tá, subou 370, saída Momo. 370 na Momo. Aracaju, interceptor previsto que foi. 1208, controle. 5055, transponder, 73305. Correto, portão 612, chama pronto para o espectacionamento, são 3305. Samará, 3305. Salvador, Oceaneia 63, 3.0, dá 1.0, pronto. Oceaneia 63, 1.3. Tá, após a passagem do tráfego já na curtíssima final, dá 1.0, autorizado a linha e manter, cabeceira 1.0. Graças a Deus, mantém 1.0, Oceaneia 63. Meio no solo 59, à direita 219, solo, boa noite. 219, à direita, boa. Gol no 604, suba restrito a nível 350, na presente voo Iabuco. Pro gol no 604. Suba restrito a nível 350, pro Iabuco. 350, voa Iabuco, gol 1604. Oceaneia 6313, livre decolagem da pista no zero, vento 160 graus com 08 nós. Livre decolagem, vamos zero, Oceaneia 6313. Juliette 02 é o portão, agilizando na medida do possível. Alfa Juliette 02. 6363, decolo 01, controle 120, decimal 8, tomou ruim, boa noite. 608, boa noite, Xanã 6313. Boa noite, é o Xanã 6313, Salvador. 6313, contato radar, futebol 360, saída da EL. 360 da EL, haveria possibilidade de vamos ao presente Cruz de Leda? Autorizado. Grato, Leda da presente, Xanã 6313.